último episódio da Ana Montana. Deve haver um trabalho melhor do que ser uma espécie de aperitivo para cobras. Olha, eu preciso do dinheiro. A Siena está sempre a comprar-me grandes prendas e eu nunca tenho dinheiro para lhe comprar nada. A minha namorada vai ficar louca com este colar. Sabes onde vou gostar de usá-lo? Onde? No teu belo e novo carro! Parabéns pelos nossos 6 meses. Estás a pensar reconsiderar e aceitar fazer este filme? O que se passa? Vou fazer um filme do Steven Spielberg com o Tom Cruise e vamos filmar na Europa. Eu não estou a acreditar. Como posso recusar? Oh, então resolveste fazer tudo para que eu não quisesse ir para a faculdade contigo? És a última pessoa com quem quero ir para a faculdade. Assim para sempre. Diz alguma coisa. Lily? Lily? La chat est sur le mur. É le chat est sur le mur. Vais fazer um filme para Paris e nem sequer sabes falar francês? Já chega. Lily, fala comigo, vá lá. Bem, qualquer coisa é melhor do que silêncio. Pronto. Então eu falo. Até ir para a faculdade, vou voltar para a casa do meu pai. Oh! Ei, Jackson! Olha, estive a pensar no teu problema e descobri alguns empregos ideais para ti. É assim, num hospital para gatos, limpar as fezes. Num hospital para cães, limpar as fezes. Ou, se trabalhar com animais for demais para ti, há um no centro de dia a limpar as... Já percebi, já percebi. Ouve, deve ser divertido. Mas pensei em candidatar-me a um lugar que é... bem mais humilhante do que qualquer um desses. Olá, querido. O teu pai disse-me que estavas aqui. Está um dia lindíssimo. Vamos passear no teu carro. Não dá. Estou a trabalhar. Para o Rico? Detestas o Rico. Dizes que ele é o maior melga que existe no planeta. Sem ofensa. Eu não levo a mal. Olha, não tenho escolha. Tenho que trabalhar aqui. Nem todos podem ser estrelas, ou supermodelos, ou terríveis multimilionários. Alguns são... pessoas normais, com empregos normais, que mal conseguem comprar prendas normais, mesmo indo aos leilões da polícia. Oh, não. Tem calma. Garantiram que esse colar não veio de nenhum assalto violento. Detesto a minha vida. A tua sequência de ações lógicas não levou ao resultado pretendido? A tua sequência de ações lógicas não levou ao resultado pretendido. Não me estás a imitar? Imitas-me sempre, Jackson. Não me apetece. Uau, a Siena deixou-te, hein? Pior. Comprou-me um carro. E isso é um problema? O canguru bateu-te com força, foi? Ouve, tu não percebes. A minha namorada tem uma carreira. E os únicos empregos que consigo são trabalhar para o Rico ou levar tareias de animais exóticos que me tiram todos os líquidos do meu corpo. Ao menos o teu emprego não te obriga a ter de escolher entre uma oportunidade única na vida e a tua melhor amiga. É. Isso é o preço a pagar por seres estupidamente talentosa. Olha, primeiro não me imitas e agora elogias-me. A sério, Jackson, o canguru bateu-te com força, foi? Olha... Eu sei que estás com problemas com a Lily, mas acredita, da forma que está a minha vida, eu preferia estar mil vezes no teu lugar. Oh, calma, Jackson, vais arranjar um emprego a sério. Um dia. Tu tens muito para dar. Tenho o quê? Não estou a ver, mas... Seja o que for, há de ser em grande quantidade. E um dia alguém vai oferecer-te um emprego digno dos teus... talentos ainda por descobrir. Talentos ainda por descobrir. Talentos ainda por descobrir. Francamente, agora... Desculpa, comecei a sentir-me próximo de ti e assustei-me. Mas, obrigado. E... tem calma. Aposto que tu e a Lily se vão entender. Nem imagino vocês as duas sem serem as melhores amigas. Não sei. Jackson, desta vez meti mesmo água. Nunca a vi tão zangada. E não melhorou quando lhe pediste para ir contigo para Paris? Eu não lhe pedi. Mas pedes-lhe sempre para ir? Digressões, concertos... Nem vais à casa de banho sem lhe perguntar se quer ir contigo? É. Todas as raparigas o fazem. Nunca se sabe quando temos de pedir emprestado um batom ou... papel higiênico. E a Lily tem sempre lenços com aloe. Vou ter saudades. A sério, homens e mulheres, mesma espécie. Mundos à parte. Jackson, olha, a Lily não quer ir para Paris. Ela quer muito ir para a faculdade. Se quisesse ir para Paris, tinha começado a lançar pistas assim que falei no assunto. Oh, não. Que foi? Ela lançou pistas assim que falei no assunto. És a última pessoa com quem quero ir para a faculdade. Não, és a última pessoa com quem quero ir, seja para onde for. Era uma pista? Era. Ela disse ir, seja para onde for. Podia ter ficado pela faculdade, mas não. Disse para onde for. Ou seja, Paris. Era para onde não a convidei, porque haveria de indicar Paris se não quisesse ir para lá. Não, não apanhei. Olha, talvez tenhas razão. Quando ela tem outra na manga, acrescenta um pff no final. Oh, não. Vais fazer um filme para Paris e nem sequer sabes falar francês? Pff. Ela atrasou um pff. Atrasou um pff. Mas foi por isso que não apanhei. Jackson, tens razão. Tenho de ir falar com ela. Obrigada, tu és genial. Muito melhor. Agora vamos à colagem estúpida com os momentos estúpidos com a estúpida da Miley. Ah, olha, esta foi quando esculpimos abóboras. Foi tão giro. Não foi nada! Lily? Já sei a verdadeira razão por estares assim. Ai, sim? Quando é que percebeste? Quando eu te disse? Não. A verdadeira razão, minha menina. Pff. O quê? Eu posso ter-te batido nas costas, mas tu fizeste... pff. E eu sei porquê. Não te pedi para vires comigo para Paris. Ana, demoraste a lá chegar. É, foi um pff atrasado. Por isso reagi atrasada. Estás a ser injusta. A ser injusta? Primeiro mentes-me sobre o filme e depois nem sequer queres que vá contigo. Olha, Lily, é claro que eu quero que venhas comigo, mas... não te pedi porque a faculdade é importante para ti. Podias ter perguntado. Queres vir comigo para Paris? Não. Não? Porquê que me obrigaste a perguntar? Porque precisava de o ouvir. Preciso de saber que esta amizade é tão importante para ti como para mim. E eu não posso desistir da faculdade. Pensa bem, para o ano, quando falarem nas aulas do Barco do Triunfo, nós fomos, estivemos lá. Chama-se L'Arc du Triomphe. E não é um barco, mas sim um arco. Fiz pormenores, é! Olá, Lily. Para além de ser uma oportunidade para aprender imenso, vais estar com o Tom Cruise e com o Steven Spielberg. E o Tom e Steve, hoje não posso almoçar com vocês, mas talvez amanhã. Hã? Esta eras tu. Mas eu não sei. Olha, sempre pensei que ia para o secundário e depois para a faculdade, mas há quem tire alguns anos e com uma oportunidade destas ia ser mesmo fantástico. Queres mesmo que eu vá contigo? Mais do que tudo. Então não posso dizer não. Nós vamos para Paris! Paris, França! Jackson? Já é muito mal ter de trabalhar para ti. Não quero sofrer com as humilhações do rico cá em casa. Só vim cá porque, olha, pensa naquilo que tu disseste e... tens razão. Tu és fruto da clonagem falhada de um chihuahua? Não, é que... Podes fazer um bom treino numa roda de um hamster? não. Já sei, o teu corpo minúsculo cabe dentro... Jackson! Estás despedido. O quê? Só porque eu te insultei, mas... É normal, é entre nós, é isso que nos torna... nós! Vou despedir-te porque enquanto não tiveres um trabalho a sério, nunca irás sentir-te bem contigo próprio. O que devia fazer-te feliz. Pois é! Mas não faz! É tão estranho. Se calhar, como vou para a faculdade, de repente... fiquei preocupado contigo. Estou a... ajudar-te. Cobrei um favor e consegui arranjar-te um ótimo emprego. O quê? Bem, pensei nas tuas capacidades vendáveis. E quando me apercebi que não tinhas nenhumas, fui mais longe. E depois cheguei lá. Tens a concentração de um mosquito, as mãos pequeninas como um miúdo de 6 anos e és a pessoa que conheço capaz de passar mais horas no sofá. Testar videojogos? Vais avaliar novos jogos, dar a tua opinião sobre gráficos e jogabilidade com a possibilidade de subir para o desenvolvimento e criação de jogos. Ok, começas na segunda. Nem acredito que fizeste isto por mim. Eu também não. Mas quando tentei ver para lá da repulsa, desdém e falta de respeito que sinto por ti, és o meu melhor. A mim. Deixa, não faz mal. Não precisas dizê-lo. Oh, ainda bem. Henrico, és o meu... É aqui que dizes que não preciso dizê-lo. Mas eu quero ouvir-te dizer. Também és meu amigo. Agora estragaste tudo. Depois vejo-te no teu gabinete. Um gabinete? Falha na aceleração turbo na terceira curva. Imagem muito pixelizada do veículo. E departamento de gráficos, quando a cabeça de um alien explode, não poupem-lhe os pedaços de cérebro nem na viscosidade. Entrega isso na empresa, Gina? Sim, Sr. Stuart. Ela chamou-me Sr. Stuart. Que tal o dia de trabalho, querido? Oh, foi brutal. Uhum. Primeiro houve um problema nos jatos e depois as luzes apagaram-se. Uhum. Oh, e resolveste tudo? Estou tão orgulhosa de ti. Profissional como eu, não há? Vai iniciar. Oh, cadeira, la chaise. Janela, la fenêtre. Oh, uma mulher grávida. Une femme enceinte. Je ne suis pas enceinte, stupide. Pardon, qu'est-ce que tu as pardon, dit? Ce n'est pas pardon, possible. Pardon, oh, mais non. Oh, excusez-moi. Oh, la la la. O que é que ela disse? Gostou da boina? Eu sabia que não estava grávida. Não. Não acredito que amanhã à noite já vamos estar num belo café parisiense e que vais estar a ofender franceses em França. Nem eu. Lily! Oliver! Oliver! A tua banda não ia tocar em San Antonio? E vamos, mas o próximo concerto é em Seattle e o nosso voo fez escala. Achas que passava por aqui sem me despedir? E de ti também! Olá! Vou deixar-vos nas vossas despedidas. Vou até ali comprar uns frutos secos para a viagem. Adoro lançar gás e depois ficar a ver os ricaços a acusarem-se uns aos outros. O quê? Eras tu? Querida, então, já devias reconhecer o meu gás. Olá, Miley. Jesse? Então não estavas em Seattle? Estava, mas o próximo concerto é em San Antonio. O nosso voo fez escala. Achas que passava por aqui sem me despedir? Bem, é tão original. Porquê a hostilidade? Eu fiz um enorme gesto romântico e ver-te fazer a mesma coisa torna-o ligeiramente menos especial. Oliver, isto não é uma competição. Oh, eu sei. Mas tive de acordar às 4:30 da manhã para chegar a tempo. Estás tão desesperado. Ei, Miley. Tenho uma coisa para ti. O que é? É uma seleção de canções que me fazem lembrar de ti. Oh! Olha, Lily. Hã? Tenho uma coisa para ti. Batom usado? Está cheio de beijos mesmo. Oh! Oh! Que graça. Ok, pessoal. Temos pouco tempo com os nossos namorados, por isso não vamos desperdiçá-lo a vê-los discutir por causa de nós, armados em lindo gladiador e... Oliver. Fica sabendo que muitas miúdas acham-me... O quê? Acham-te o quê? Incrivelmente fiel a ti. É o meu homem. Ok, vamos deixar-vos a sós para tratarem das vossas amorosas despedidas e nós vamos para o pé do carrinho das almofadas. Adeus. Ana... Eu nem acredito que vais para Paris. Nem eu. Aconteceu tudo tão depressa. Passei a semana toda a estudar francês, mas... acho que já sei a frase mais importante. Afasta-te. Tenho um namorado enorme e forte na América. Quase. É... Je t'aime, Oliver. Eu também te amo, Lily. Ah, bem, estão a chamar-me. Diz à Miley que lhe desejo boa sorte para o filme. Ok. Liga-me assim que aterrares. Foi incrível, não vais acreditar. Tu não imaginas. Como tu e a Miley para o ano. É. A não ser que ela decida fazer mais um grande filme ou outra coisa. É. Tenho muitas saudades. Beijo. Embarque para o voo 14 para Paris. Última chamada. É. Estão a chamar-me. Vais ligar-me quando chegares a Paris? É claro que vou. Atenção, senhores. Desculpe. Esteja à vontade. Vais ligar-me quando chegares a Paris? Tu é que vais para Paris. Estava a brincar. Vamos daqui a uns meses. Ei, Lily! Vá, vamos lá! Tu já não vais para Paris? Não posso. Miley, Paris, o Spielberg e o Cruise, é tudo incrível e é como realizar um sonho. Então qual é o problema? É o teu sonho, é esse o problema. O meu sonho é ir para a faculdade, sempre foi. Mas nós já falámos disto, lembras-te? Deixamos passar este ano e depois vamos as duas. Não tens a certeza? Claro que tenho. Não, não tens. Olha, então e se aparecer uma proposta para outro filme fantástico? Sabes que vai aparecer. Ouve, o que é que vais decidir? É isso, vês? Não sabes. E é normal, porque é a tua vida, Miley. Mas não é a tua. Desculpa. Porquê? Por seres a minha melhor amiga? Vou sentir tanta tua falta. Eu sei. Change. We face tomorrow as we say goodbye to yesterday. A chapter ending, but the story's only just begun. A page is turning for everyone. So I. sou a Miley, tua colega de quarto. A sério? A sério? Tinhas razão. Sabes, Lily, vou ter milhões de concertos, digressões, filmes, mas só vou ter uma amiga com quem quero ir para a faculdade. Adoro-te. Eu sei! Yesterday's gone.